Tocou no Cerrado, para o meio, na faixa musical de Milton Oliveira. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292. Operando na frequência de 800 kHz, com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. Tetrae. A Rede Nacional de Comunicação Pública, coordenada pela EBC, está presente em todas as regiões do Brasil. De norte a sul, emissoras de rádios públicas trocam e veiculam conteúdo regional, diversificado e plural. São programas artísticos e noticiosos, sempre a serviço do ouvinte. Em plena expansão, essa rede chega hoje a quase 8 milhões de pessoas e vai alcançar ainda mais. É a Rede Nacional de Comunicação Pública, a rede de comunicação que mais cresce no país. TV Pan, informação, cultura e conhecimento na sua TV universitária. Acompanhe nossa programação no canal 15 da NET Santa Maria e também no site ufsm.br/tvcampus e ufsm.br/farol. Você também pode acessar nossas redes sociais. Procure no YouTube e no Facebook TV Campus UFSM. O continente americano vibra com sua arte, entrelaçando através da música todas as suas bandeiras. Raízes da América, todo sábado, 15h, aqui na programação da Universidade AM, com a apresentação de Chico Sousa. Hoje, a partir de agora, Geração Brasileira, na seleção do melhor da música nacional dos anos 60, 70 e 80, na faixa musical de Milton Oliveira.